e me levou para o inferno sem minha lucidez. Fui perguntar pro diabo se ele fumava um. Fiz da canoa uma seta, eu não me toquei. Foi quando ele respondeu: muito obrigado, amigo, mas eu sou careta. Ai, meu Deus, o diabo é careta. Denuncio pra galera, seu capeta. Tome este chá de cogumelos com trombeta. Se não arranco esse seu rabo, seu careta. Se não arranco esse seu rabo, seu careta. Viajando.